Controle OT 3259. Consigo. Poderia falar pro Odissevich da presente, senhor? Oi, Elefa, aguarde coordenação, tô 3259. Direto Elefa, aguardando a coordenação, 3259. Trip 5414, estou autorizado ao final do procedimento, número 2 agora na aproximação. Desça para 2 mil pés e informe no localizador. 2 mil no localizador, informará, pode varar para a Eduna? Autorizado. Ok, então. Voando na Floriduna, informará no localizador 3844. 3896, autorizado descida para 3000, o ajuste na 097, sem restrição na posição Itape. Dano 200 para 170, formação Lima. Bom dia, gol no 648, acione em identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari 050, gol na 648. 896, desça para 3000, ajuste no 097, sem restrição em posição Itape. 103000, o 907, cancelada a restrição Itape, graças, 896. Bom dia, Gol 621, privatista. Corno 621, autorizado táxi via ao fechamento da Juliette. Alfa vai chamar o seu Juliette, 621. Localizadora Xanara 6250. Xanara 6250, complete a final, torre 18612, até o meu posto. Você também é boa, 6250. E o Whisky me informa mais, só confirmando se eu fiz mudança de destino. Desça para a altitude de tráfego, Whisky for Mike, plano modificado E53, com ajuste em Salvador, no 097. Confirme, o Mike é com Delta. Deseja fazer procedimento instrumento em Salvador? Certo, mantém ainda condições visuais 1.506, o ajuste no 097. Vou ir na pro do Farol da Barra para início de espera, seu número 4 na aproximação. Assim, com informação Lima. Bom dia, Oxaneiro 6311, decolagem desceu da El, passa 2300. Eu chamei 6321, contato radar, vou em Leida, suba para o 360. Boa, Leida, sobe para o 360, Xanero 6319. 62. Gol no 1165.4. Afirma, prossiga. Gol no 165 de Salvador para Guarulhos. Direto grid, Alfa Zulu 16, Bravo Teu Zulu, DCT Trive, nível autorizado 360, saída da El, transição, lida, após lida grid, decola da 10, após decolagem curva à direita, transponder 5045, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado então, Guarulhos no 360, via Brit, Alfa Zulu 16, Bravo Teu Zulu, direto Trive. Decola da 10, primeira curva à direita, na Dael Leda, após Leda Bridge. Aciona 5045 e o controle 208, voo 1165. Estou no localizador, o Trip 5414. Trip 5414, completa final, torre 118.6, termo bolso. 18.6, 5414, obrigado. Então, 3859, chame agora Recife, frequência 1260, alterna 1 28 8. 1260, gente, ótimo, obrigado. Gol no 648, desça para 3.000 pés, sem restrições em TAP, o ajuste 1097. 3.000, sem restrições, 1097, 642. Solo, chame 6250, livre Francisco. Chalé 6250, tô ligado o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 6250. Táxi autorizado, pátio 1 até o pátio 3, papapá, Alfa, até o botão. 386, reduzindo para mínima, 386 graus. Gol no 648, tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 4 milhas com o mesmo rumo, mantendo 1.500 pés, é um Echo Charlie 35, helicóptero. Ciente 648. Confirmando o tipo de equipamento, é um Sierra Kilo 76. Ciente. Eu acho que uniforme, frequência livre, tem um bom pouso, não há tráfego para lhe informar. Da Juliette, o Xanara 6250. 6250, estou levado ingresso para a Juliette para o portão 1 do Pátio 1. Portão 1 via Juliette, o Xanara 6250. Chame 6391, chame o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Chama agora Recife, 1251, alterna 13325. Chame 6391, muito obrigado, bom dia, um bom final de semana. 5414. 5414, trazer o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, 3. No 648 está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000, livre LR, chamando no localizador do 648. Mas que cuidado, você vai seguir agora o tráfego à sua frente, postal de 11 horas, 3 milhas, é um Boeing 737-800 da Globo. confirmando, Jordão. O 165, autorizado acionamento e push, chame para o táxi. Camarão, o Nuno mesmo. Tipo 54, no 4, autorizado, posição 5, parte 3. 5, parte 3. Toma lá o autorizador, libera a posição 2, meu amigo. Autorizador, muito bom dia. É o TAN 3896, levou a pista agora, tá? TAN 3896, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Gol no 648. No 648, torre 1862, até o Bobozo. 186, 648, bom dia. TAN 3896, autorizado em Gaçuda Tec 6 Juliette, tem de dar o tráfego da Gol Boeing 738, parte 1 no portão 5. Autorizado, ingresso em Tec 6 Juliette, portão 5, assento aeronave da Gol. Para o solo. 165 para o táxi com 175 a bordo, 3 horas e 54, Galeão. Localizador, abaixo, Galeão. Macaco Delta, completa final do procedimento, chame torre 118, decimal 6, tem uma voz. Autoridade do táxi via Índia, Alfa, altímetro 190, 17, chame torre em 118, decimal 6. Índia e Alfa, chama 186, vou 165. Bom dia, Gol 648, livrando. Gol 648, autoridade do táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Para o sol? Salve Mike, Bravo Uniforme, até escuta. Controle Salvador, gol no 65, decolado no 1500 pés, não se escuta. Rodrigo 1165, contato radar, voo em Leida, sua para 360. Pro de Leida, 360, voo 1165. Antes da Juliette, no 648. Gol no 648, autorizado ingresso na Texas Juliette, portão 8, bate 1. 8, bate 1, no 648. possibilidade de voar bridge da presente pro voo 965? Qual é a coordenação, voo 965? Aguardando coordenação, de qualquer forma agradeço. Obrigado, senhor. Bride, do 1965. Bride na prova, 1965. Muito obrigado, senhor. Papapapa, tamo, prossiga pra fora. Papapá, Alfa, Tão, pronto, cobre. Papapá, Alfa, Tão, de Salvador para Ilhéus, via Golf 677, Coral. Após Coral, mudança no plano de voo para instrumento, nível 090, transponto 0257, decola da 10, após decolagem, curva à direita. Perfil de subida Coral, controle em 120.80. Aguarde qual é o Alfa Tantão. Então, me escuta. Por esse horário, a gente tem um plano Yankee pro senhor. Somente plano Yankee mesmo. A volta é que é plano Zulu, mas Salvador e Léo está como Yankee. Afirmativo, e a volta está 075 e após 090. Mas agora Salvador e Léo está 100 e 085. Alfa Tango Tango, autorizado o acionamento. Mavo, Mike Bravo Uniforme, confirmando, vai realizar voo local com o setor. O Mike Bravo Uniforme, aguarde cópia um minuto, confirme. Radial 288 de Salvador, 270 milhas, confirma? 289 de Salvador, 356 milhas, 309 milhas. Ciente, então ponto de cancelamento que é 270 milhas. Ciente, aguarde cópia um minuto. Papá, Romeu Lima, confirmando voo local no meu pé e TGL para Forte. Gente, o Romeu Lima, autorizado voo local no meu pé de corredor Forte até 20 milhas, decolagem pista 10, confirmando 17, com curva à esquerda. Controle Salvador, 1208, torre 98, decimal 6, aciona o 0121, Romeu Lima. 3321, 165, gol 1165. Controle, Salvador, muito boa tarde, gol 1094, Lima. Rodrigo, 1094, aciona a identificação. Prodiduna, descida para 2000, ajuste 1097, informe no localizador. 7, Prodiduna, para o 0. Fumação Unida? 2000 pés, gol 1094, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Gente, solicito a presente voar, escapa para o Jardim 366, está o Wix, gol 1094. Ok, está autorizado. Está presente, se for possível, direto ao Serra Vitor 366, 2500 pés a descida, o ajuste no 097. Em Serra Vitor 366, gol 1094 para o Wix. Para o solo. 302, número 2, para a cópia, aguarde. Ponte risco, aguardando cópia, Olímpico 02. São Salvador, gol 1648. Gol 1648, número 3, para a cópia, Maceió, aguarde. Número 3, para a cópia. Bom dia. Oxané 6321, prossiga. Por que me chamou o solo? Oxané 6321? Não, bom, bom nome 621. 186, a torre. Bom dia, gol no 621, número 4 para a cópia, aguarde. Aguardando a 3621. Solo Xané, 6140, 250, Maceió, 5 da Lima. O Xané, 6140, Maceió, aguarde cópia, meu garoto. Uniforme, pronto, cópia. Mike Bravo uniforme para Serra Juliette Tango Zulu, nível 180 autorizado, decola da pistão no 7, curva esquerda na saída Momo inicialmente. Controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 5070, Mike Bravo uniforme. Mais Bravo uniforme, parte 4, acionamento táxi, torre 18, decimal 6. 2403. Confirme para o controle. 5403, está no ideal de destino. Roger Tape 5403, identifique, chegada bom, pista para 4 mil pés, loja do 1097. 4 mil com 1097, pista. Controle, bom dia, papapapá, só perguntando, decola, passa mil pés na corada, se escuta. Bom dia, Alfa Tango Tango, contato radar, vou para uma centena direto o coral da pressa. Teste, uma centena direto o coral, Alfa Tango Tango. Para a área Netuno, nível 055, transponder 5041, no frequência do controle 120.8. Olimpo 02, confirme, decola da 1 a 0, decola direto para a rota. Olimpo 02, para táxi, chame a torre em 1-1-8-9-0. Pula 648, Salvador para Maceió, via UPWISC 58, Orago direto, nível autorizado 370, saída Cuca, transição Caju, decola da pista 10, após decolagem curva à esquerda, transponde 5073, frequência do controle 20.8. Autorizado 370, central rota do plano, UPWISC 58, Orago direto. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 5073, transponder 208, controle, gol 1648. Colo 648, protegimento correto, chame para acionamento push. Amaral, 1648. Dando pronto, 4. Chamou 62, vamos lá, só. Uno 62 anos, pronto para cota? Tá pronto, cota, 62 anos. Uno 62 anos, de Salvador para São Paulo, direto BID, OP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, nível autorizado 360, saída da El, transição Leda após Leda Bridge, decolada pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5062, frequência do controle 120.8. Autorizado 360 para São Paulo, decola 10, curva direita da El, Leda, depois Boa Brilha, transição 16, Bravo Hotel Zulu, depois direto aqui, 5062, transição 208, controle, voo 1629. Voo 1629, contingimento correto, chame para acionamento push. Frente, 1629. Salvador, voo 1630, frente da Lima 250, Recife. Voo 1630, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Guarda. Xané 6140, pronto para cópia? Xané 6140. Xané 6140, de Salvador para Maceió, via Upper Whisky 58, Orago DCT Maceió, nível autorizado 250, após correção. Decola da 10, após decolagem curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, transponder 5065, frequência do controle 120.8. Frente 2020 para Maceió, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucaracaju, Orago, DCT, PIS 58. 2065, 208. Protegimento correto, chame para acionamento push. Amaral, 62, 614. Pula 630, informação em curso é a Mike. Pronto para cota? Pegou no 630, frente da mãe. 1630 de Salvador para Recife, via Euperu ISC 58, nível autorizado 250. Decola da 10, após decolagem em curva esquerda, saída PUC, transição Caju, transponder 5053, frequência do controle 120 decimal 8. Seja autorizado 250 para Recife, via Euperu ISC 58, decola da 10 com curva esquerda, PUC Caju, 5053, transponder, controle 208, do gol 1630. Volume 130, cotejamento correto, chame pressionamento e puxa. Vai chamar. Voo 921, autorizado acionamento e push jump para o táxi. Autorizado acionamento, push go. Voo 921. Controle, bom dia, Romeu, Romeu Lima. Com quem para Salvador? Romeu, Romeu Lima, bom dia. Setor Norte, mil pés, é possível acender até 3.500? Bom dia, Romeu, Romeu Lima. Estou autorizado a ascensão para 3.503, com ajuste em Salvador, no 097. Qual a minha intenção de voo? Ah, fazer um check rápido aqui, mais uns 10 minutos e retornaremos, ok? Fica no setor da próxima Praia do Forte. 7, Romeu, Romeu Lima. No 094, completa a final do ILS Whisky, chame 2118, meia dúzia, tomou pouso. Tá, tomou trabalho. 35403, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray Pistão 90, desça para 2000, o ajuste no 097, informe no localizador. Camará, pode voar Duna? Autorizado Duna, 5403. Duna. Da 3198, desça para 3000, o ajuste 1097, completa a redução para 2209. 3000, reduzindo 2209, 1097, 3198. Tango Bravo Kilo Whisky, pronto, cota. Bravo Kilo Whisky, voo local. Decola da pista 17, após decolagem curva direita, onde ingressará no corredor Axé, restrito a 1.000 pés. Transponder 0116, frequência da torre 1186. Papa Tango Bravo Kilo Whisky, coteja novamente. Correto, parecionamento e taxa minha torre em 118.6, Papa Tango Bravo Kilo Whisky. Taxa Bono 630, tá com 82 a bordo, 2 horas e 15 na Austral. Bono 630, confirme a autonomia e pessoas a bordo? Autonomia 2 horas e 15, pessoas a bordo 82. Gente, gol 1630, autorizado táxi via Índia Alfa. Altímetro 9017, frequência da torre 118.6. Índia Alfa, 186, Lagoa, 1630. Para pois. 0 botão. Limpos, Olimpo 02, autorizado ingresso na Taxiway Juliette, pátio 1, Taxiway Índia Alfa para o ponto de perda da pista 10, altímetro 0017, frequência da torre 118.60. Índia Alfa, até o ponto de perda da 10, torre 118.60, Olimpo 02. Zona 0094, Lisola. 094, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chama da Juliette, 094. Qual é o Xanar 6140? Xanar 6140, aguarde para pushback. Aguardando, Xanar 6140. Para o táxi Gol no 621, a bordo 140, 4 horas de autonomia, altero na Galeão. Gol no 640, Gol no 621, confirme autonomia? 4 horas de autonomia. Gol no 621, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, altímetro 0097, frequência da torre 1118, final 6. Patiola, Índia Alfa, 2600.0, 1907, ajuste, gol no 621. Zoca, pista 5403. Sexto, agora 186. 186. Controle, Romero, Danilo, para regresso. Então 3198 para o localizador, direita para 055, reporte estabilizado. Direita 055, por trás estabilizado, 98. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, prossiga para regresso, reporte Interlagos. Após o gol, está autorizado, coordenação 3601-040. Salvador, bom dia, Gol no 630, decolou? Gol no 630, contato radar na decolagem, saída Fuca, se for para o 250. Fuca 250, Gol no 630. Paulo, Gol 1094, mantém posição? Gol 1094, autorizado o ingresso na Taxiway Juliette, atente para o tráfego à sua frente, pátio 1, portão 4. Juliette, 1, portão 4, gente do tráfego à minha frente, gol no 094. 298, localizador. Peixe 286. 286. Gol, 1648, autorizado acionamento e push, chame para o táxi. Chama lá, táxi 1648. Bom dia, Bono 561 para Mike. Bono 561, bom dia. Sendo identificação dessa para nível 050, chegada Mari, QNH 1017. Ok, Mari 5000 é o primeiro para aproximação? Afirmativo. Solicita a Proa de Duna, liberação de velocidade abaixo de nível 100. Sim, está liberada a velocidade inicialmente Proa de TAP. Está, perfeito. Salvador 3403 de Bruno. Trip 5403, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi, chamante da Juliette. Sim, estou em 186. 186, Romeu, Romeu. Para o táxi Gol no 648, está com 78 a bordo, 2 horas e 15 apenas, Salvador. Tem chamada CP2, 545, alterna 3450, Gol no 630, bom dia. Bom dia. Depois do seu demônio, para poder o meu mais quebrado, que era 2000, Good morning, Papa Romeo, Mike Kilo Bravo. Skolker Dame, Sandy Fat Level 060, Mari Arrival, Altimeter 1017. 061017, impossible request flight back position. Até através do portão 6. Até através do portão 5, meio para 3. Meu nome. 4-0 para o táxi com 1-1-8 a bordo, 2:10, alterna recife. Salvador, 3198. Gente, Oceané 6140, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, Alfa. Chame a torre em 1118, decimal 6, altímetro 0.07. 0.07, autorizado o táxi via Pátio, Índia, Alfa, amanhã 1140. Salvador, 3198. Mantenha antes da Juliette, tá 3198. Link 3198, da Juliette. 1648 vai seguir Airbus da Avianca como número 2 pro táxi, via Pátio 1, Índia Alfa. Eu sou Airbus da Avianca, número 2, clono 6. Uno 648, ajuste no 0.07, frequência da torre 1.08, mal 6. 1.0.7.8.6, grato, 648. Para 2.000 pés, que negão no 0.07. 2.000, que negão no 0.07, bom, no 5.61. Papa Alfa Tango Tango, contato o Raison. Serviço radar terminado, 50 milhas sudoeste do VR de Salvador. Chame agora o controle Ilhéus em 1201. Bianca Sierra Sierra, tá nem rimar, destino Salvador. Confirme o POB. Sierra Sierra, autorizado, Serra November, destino Salvador. Decola, comprou a sul. Torre 118, decimal 6, aciona 0142, Yankee Sierra Sierra. Contato radar na decolagem. Ciente, há possibilidade de coordenação do nível 155 para ascensão? Ciente, autorizado 155, Olimpo 02. Sete autorizado, Olimpo 02. Segurança via Juliette, gate 3. Liberdade, gate 3, 398. November, Oscar, Romeo, pronto, cópia. Confirme somente qual será o setor do voo local. X-Wing, cabeceira no zero, reforço final estabilizado. Ok, agora 561. No número Oscar Romeo, autorizado voo local 1.000 pés, corredor Axé, controle de Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona o 0130, November Oscar Romeo. Papá Romeo Mike, Kilo Bravo, sente para level 050. Track level 050, Mike Bravo. Tem o TLB, Romeu? Ciente, para acionamento táxi, torre 1-8, decimal 6, bom dia. Olimpo 02, tem condição de informar quantas milhas vai se afastar na área Netuno? 40 a 50 milhas. Gente, então, mantendo a escuta do controle Salvador, autorizado a subir até o nível 155. Sente autorizado, então, subida para o 155, Olimpo 02. Papa Romeo Mike, pelo Bravo, descendo 3,000 feet, altimeter 1017. 3,000 feet, 1017, Mike, Bravo. Controle Salvador, Gol no 62, toma bom dia. Gol no 621, bom dia, contato radar, decolagem, saída da Elton, 4360. 360 na Del, Gol no 62, volta. Visão com o ano 0, Luna 561. Confirme para controle. 561, estabilizado na final da ONU 0. Luna 561, no contato de aproximação, 2386. 286, parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, bom povo. Valeu. Contato radar na decolagem, saída PUCA, subindo para o 250. Subindo ao 2501, na quantidade. Apollo Mike, Kilo Bravo, 22,000, Switch Cruise, LS, X-Ray Final, Runway 10, report 7. 2003, we report final 1-0, Mike Bravo.